Bem-vindos, amigos, ao nosso podcast Boteco Tech, onde nós discutimos impressoras 3D e tecnologia. Hoje nós estamos traindo de uma forma violenta o Caravante, que está dando aula na Embraer, em São José dos Campos. Never mind, I'll find someone like you. Então, no lugar dele, para eu não ficar aqui falando sozinho feito maluco, eu, Emanuel Campos, convidei... Nalin de Kuala Lumpur. Sim, diretamente do podcast de espanhol Dele Arte. Só pra gente ter uma voz feminina, uma presença maravilhosa, um cheiro mais agradável aqui no nosso podcast, né? E essa semana não é um episódio completo, não. Então é um episódio de avisos, é um episódio bastante direto, porque a gente está na iminência de uma montanha de eventos que são responsáveis pelos nossos atrasos no terceiro episódio e alguns eventos que aconteceram recentemente. O que aconteceu? Eu ia te perguntar exatamente, você sabe onde estive na semana passada? Eu estava dando aula, eu fui fazer uma palestra sobre o que são impressoras 3D, tecnologias e conceitos na Faculdade de Tecnologia de São Paulo, na Avenida Tiradentes. FATEC. Aqueles que não estiveram presentes na FATEC, mas estudam lá, eu sou uma das lendas locais. Eu sou a lenda. Você já ouviu falar das lendas da FATEC? Eu ouvi alguma vez sobre um cara que foi reprovado pelo próprio pai. É, esse mesmo. Eu tive aula com meu pai e fui reprovado por ele na FATEC, o professor Adilson Campos, titular da cadeira de soldagem. Na única vez que ele se aventurou na cadeira de projetos, ele fez isso só para me reprovar. Aula de processos produção 2. Você acha que eu tô traumatizado ou não de lembrar os detalhes? Simpático até o pai. Pois é, eu ainda me lembro. Foi no frio dezembro e o fogo morrendo negro, dia sombras desiguais. Mas então, de que foi exatamente a palestra que você... Essa é uma palestra que a gente chama de evangelização. A ideia é apresentar todas as tecnologias de impressora 3D, suas aplicações, para que as pessoas saibam escolher, dentre tantas que existem, quais são os prós e os contras de cada uma delas. E que tipo de público você tinha? Alunos de terceiro e quarto semestre, estudantes de projeto e de soldagem, os alunos do professor Félix, se não me engano, também estavam lá. E foi bem interessante que os alunos da FATEC sempre são muito participativos, né? É bastante gostoso fazer uma palestra com uma turma que pergunta, que não tem medo de fazer perguntas. Não vou dizer bobas que não existe tal coisa, né? Mas uma pergunta mais inocente. Para que serve uma impressora 3D? Excelente pergunta. Estamos até o terceiro episódio que a gente está tentando responder. Mas aí, o tipo de público que você tem são estudantes. Sim. Mas são pessoas que já estão trabalhando com impressoras 3D... Ou simplesmente você foi apresentar? Você falou que é um trabalho de evangelização. Isso, então, o bom da FATEC é que quase 100% dos alunos estão trabalhando, né? Uhum. Não raro, meu pai que é professor lá tem alunos mais velhos do que ele até. São alunos que a qualquer idade estão buscando uma universidade pública de qualidade para se graduar, ter o diploma superior. E mesmo os mais jovens, quando entram, já entram geralmente vindos de uma escola técnica ou de um serviço de graduação. Poucos os alunos que entram e não estão estudando, principalmente no período noturno. Uhum. Então são todos no mercado de trabalho. Geralmente, nas últimas palestras que eu fiz na FATEC, a gente tem um público maior de que já conhecem ou já usaram impressoras 3D. Particularmente esse público, poucos alunos, acho que não tinha nenhum aluno que já tinha tido contato com impressora 3D, além do YouTube. E fazer armas, a pergunta clássica, né? Alguém perguntou isso? Perguntaram, foi a primeira pergunta. E se eu te dissesse agora que muito em breve você vai poder imprimir um revólver na sua casa e fazer o que quiser com ele? Mas essa é uma pergunta que eu poderia fazer, e por que esse público é tão especial? É legal por causa que eles têm os olhos de desenvolvedores, de engenheiros, né? Então as perguntas que eles sempre fazem é qual a resistência do material, eu posso produzir um equipamento para ajudar na linha de fabricação com impressora 3D? Você nota que são perguntas bastante já direcionadas para usos da impressora 3D. Uhum. Ou seja, eles já assimilaram o fato, dá para imprimir qualquer geometria. Então as perguntas deles são sempre de cunho prático. Ah, qual a resistência desse material? Esse material é homologado? Esse tipo de material pode ir para a linha de fábrica? Qual é o melhor material para um avião? Então são perguntas muito objetivas. Eu posso fazer uma arma? Então, você fez essa palestra. E que outro evento aconteceu? Ah, na verdade, está para acontecer, né? Esse mês de abril nós temos uma montanha de eventos. Para começar, amanhã nós temos uma imitação da Apple acontecendo na Plastic Show São Paulo, aqui no Expo Center Norte. It's beautifully, unapologetically plastic. Uhum. Você sabe que as lojas da Apple nos Estados Unidos, no Brasil é tudo revenda, né? Só tem uma loja no Rio que é deles. No Rio. É. Então, nos Estados Unidos as lojas são da própria Apple e eles têm um negócio muito legal chamado Genius Bar. Já ouviu falar? Não. Aparece no Big Bang Theory. Hey, we're all going over to the Apple Store to make fun of the guys at the Genius Bar. You want to come? Oh, I always enjoy that, but I'm a little busy. O Genius Bar é um lugar onde você vai que não tem nenhum ponto comercial ali. Você vai falar com técnicos que vão tirar suas dúvidas no uso dos aplicativos, no uso das ferramentas. Então você fala, ah, eu tô com dúvidas sobre como usar um novo Pages ou um novo Works. Ah, meu iTunes não sincroniza com meu iPad no Wi-Fi, o que eu tô fazendo de errado? E a única função deles é tirar dúvidas. E é gratuito? É gratuito. Nossa, então você vai para uma loja e fala, oi, eu não posso abrir o Pages no meu iPad. Exato. E aí o cara senta do teu lado, é um technical support, mas... É um technical support grátis. E a gente roubou essa ideia. Uhum. Então, na Plastic Show, que é a maior feira de máquinas, ferramentas e da indústria de plásticos injetados do Brasil, a segunda maior, né? Tem gente que discute se é Joinville ou se é São Paulo. Mas a gente está fazendo na Plastic Show, aqui no Expo Center Norte, que vai começar do dia 1º de abril ao dia 4 de abril, de terça a sexta dessa semana, o Printing Bar. Então eu, o Sérgio Bertolucci e o Vinícius Caravante vamos nos revezar ao redor da Uprint, nossa impressorinha que está lá, tirando dúvidas sobre usos da impressora 3D. Posso fazer uma arma? Sim, mas não com a minha impressora. Que tipo de impressora vocês vão apresentar? Assim, vão então, na feira, aí? Nessa feira, neste pavilhão do Center Norte, nós vamos ter a Uprint, uma impressora FDM, que é uma da família de portáteis. É uma impressora pequena, bastante fácil de carregar de um lado para o outro, que tem como cunho ser uma impressora de validação de ideias. Tanto que ela tem uma área de impressão pequena, né? O que seria validação de ideias? As impressoras elas são caracterizadas por três níveis. O tipo de material que ela faz, o tipo de processo que ela constrói uma peça e a aplicação dessas peças. Por exemplo, eu sou artista, e eu quero fazer um molde de alguma coisa. Aí eu vou para o Printing Bar e eu falo, essa impressora serve para o que eu quero? Então, é excelente exemplo. Nós temos dois tipos de caso aí. Você quer fazer uma validação de ideia da sua obra de arte, igual os artistas que fazem esculturas antes faziam miniaturas? Uhum. A Idea Series. Máquinas pequenas, rápidas, que você vai poder fazer rapidamente um objetinho em escala, para você validar se aquilo é o que você queria fazer mesmo. Uhum. Agora você fala, não, eu quero fazer minha... Eu sou um artista moderno. Eu uso acessórios de produção industriais para produzir minhas peças, como estanho, latão, que são fundidas, são cromadas. Eu faço um monte de porcaria e depois chamam de arte moderna. Exato, bom. Eu posso fazer isso aqui nessa impressora? Sim, você pode, mas não com a Idea Series. Você vai buscar as máquinas de maior porte, que vão usar peças que podem servir para injeção, para molde de fundição de areia, são máquinas de grande porte. E vocês vão ter um catálogo tipo de sapatos? Sim, sim, nós vamos ter um catálogo tipo de sapatos. São 20 equipamentos só na Stratasys. Ligue, ligue, ligue, ligue já, a sua empresa vai bombar. Então é muito equipamento. São 537 materiais de resina que você pode obter e 9 materiais em termoplásticos. É muita coisa. Então, nós vamos estar na Plastic Show e nós estaremos num outro pavilhão também da Expo Center Norte com outro equipamento e um outro time. Um time só pra ganhar. Com toda a garra eu vou ao som do rock and roll. Hoje vou arrebentar. É que além da Plastic Show, que nós estamos participando, já tem 2 meses que a gente se planejou pra estar lá e a gente não ia ser correria, ia ser perfeita a nossa participação. Na última sexta-feira nós ganhamos um stand VIP. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. 10 mandamentos do Rei do Camarote são os seguintes. Na Abiótica, a maior feira das empresas produtoras de óculos, sejam eles de grau, de estilo ou de proteção, no Brasil. Então, se nós estamos no pavilhão azul da Expo Center Norte, no pavilhão amarelo, vai estar acontecendo essa feira, que é muito VIP. E lá, a gente vai ter um printing bar lá, nós vamos estar com uma outra impressora lá na feira, nós vamos estar com a Fortus 250, que é uma impressora produtiva, imprimindo óculos 24x7, do dia 2 de abril ao dia 5 de abril, de quarta a sábado. Mas isso não são todos os avisos, tem mais eventos acontecendo. Daqui 2 semanas vai ter a Inside 3D Printing, assim, essa feira que você deu anúncio no nosso blog, www.impresso3d.blogspot.com, que anuncia nosso blog em seu site. Nós já havíamos ganho deles 2 ingressos full pass de mídia para fazer a cobertura dos eventos. Meu ídolo vai estar lá, né? O Terry Wooler vai estar, é um dos keynote speakers. Mas nós fomos premiados com uma participação além. Além de participar como cobertura de mídia, como blog especializado, o Benevaldo Padovani, que é um dos organizadores e curadores do evento aqui no Brasil, junto com a Ana da área de mídia, Mídia Bistrô, eles me convidaram para fazer uma palestra como ser um keynote speaker, ser um palestrante do evento. E vai falar sobre o quê? Excelente pergunta, obrigado. Eu vi que muitos, a Stratasys é patrocinadora do evento, assim como é a 3D Systems, a concorrente, entre aspas, né? Porque não são de fato concorrentes, tecnologias distintas, essas coisas. Mas os dois patrocinadores pegaram todos os temas que, vamos dizer assim, são lugares comuns. Por exemplo, se você pode fazer uma arma com a impressora. Se você pode fazer uma arma com a impressora. Essa palestra também é vulgarmente conhecida como usos e aplicações da impressora 3D no mercado atual. Outra palestra que já está lá marcada é técnicas e conceituação do que é impressora 3D. Então, nesse mar de coisas que basicamente é a minha palestra de evangelização, eu decidi por um tema diferente. Eu vou falar sobre novos materiais que são possíveis imprimir hoje em dia pelo uso das impressoras open source. Pode dar algum exemplo? Por exemplo, essa máquina que você me mostrou de areia? Isso, chama Sand Sintering. Um maluco criou uma máquina que deve ser a mais ecológica do planeta Terra, né? Ela usa luz solar para criar um ponto, uma lupa, uma lente de aumento gigantesca, que capta a luz solar, cria um ponto focal que sinteriza, vitrifica a areia do Saara. Então, matéria-prima não falta nunca para essa máquina, né? Porque no Saara o que não falta? Areia e sol. E ele vai poder produzir todas as peças de vidro que ele queira no mundo e não vai faltar. Bom, e tem mais materiais? Sim, então, através das impressoras open source, as pessoas descobriram, olha, o que é imprimir 3D? Basicamente é depositar um material em movimentos alternados ou simultâneos de X, Y, Z. Ou seja, X, Y é quando eu pego uma caneta e desenho, por exemplo, um círculo no sulfite, é um movimento em X, Y, no plano X e Y. Se eu pudesse mover o meu sulfite da mesa para cima, seria um movimento em Z. Eu ouvi o Gotecotec 2, no qual vocês explicam. É o sorvete do McDonald's. Exato, é o sorvete do McDonald's. O sorvete do McDonald's é a primeira impressora 3D do mundo, ela só faz um objeto, que é um sorvete, mas ela tem esses princípios, né, X, Y, Z. Então, mas é interessante que as pessoas nunca perceberam que aquilo é uma impressora 3D, porque ninguém pensou, vou fazer uma impressora 3D. Não, criaram uma extrusora de sorvete, faz sorvete até hoje daquele jeito. Então, você vai falar sobre os diferentes materiais que podemos utilizar para Exato. Impressoras 3D. Quem quiser ouvir essa palestra, compre o ingresso em www.impresso3d.blogspot.com. Exatamente. Lá tem um código de desconto para você obter o acesso à área de palestras, né? Mas a Inside 3D Printing gostou tanto da reação que o brasileiro está tendo com essa feira. É a primeira feira dedicada ao tema no Brasil, impressoras 3D. E é um tema bastante novo, né? E as pessoas estão... Quero dizer, não é que bastante novo. Já faz um tempo que as impressoras 3D não estão no mercado, mas é agora que as pessoas começaram a ver as possibilidades que uma impressora 3D pode brindar. Exato. Então, eles criaram um passe muito legal. Se você tem interesse de ir na área de exposição, onde estão os stands, e eventualmente assistir um dos três keynote speakers, ou até mesmo os três principais palestrantes, hoje existe uma promoção chamada Free Pass Network, que dá acesso a toda a área de exposição e às três palestrantes-chave que você pode assistir sem pagar nada. Então, vá a inside3dprinting.com.br e lá na área de inscreva-se, quem já tiver o cadastro na página, até o dia 10 de abril, pode solicitar o Free Pass Networking. Em síntese, a Inside 3D Print ela vai acontecer aqui no World Trade Center de São Paulo, próximo à estação Berrini da Marginal Pinheiros, da linha de trem da Marginal Pinheiros, nos dias 16 e 17 de abril. E a sua palestra é quando? Dia 16 de abril, às 16 horas e 30 minutos. E o tema é de novo? Materiais que são possíveis de serem impressos hoje em dia através da impressora open source. Como areia. Como areia. Tem mais algum evento? Sim, antes desse evento, dias 14 e 15, eu vou estar em Sorocaba fazendo evento no Parque Tecnológico chamado Inova. Inova é o nome do Parque Tecnológico de Sorocaba, um conglomerado onde todas as universidades da região têm uma sala, têm uma área de pesquisa. E nós, eu pela LWT Software, a da Soul Systems e a Stratasys, vamos fazer um dia inteiro, no dia 15, de palestras sobre tecnologias e impressoras 3D. De que horas a que horas? É das 8 às 5, no Inova. Através do inova.com.br vocês podem obter mais informações. E que outros eventos temos pela frente? Além desses eventos, nos dias 24 de abril, eu estarei no Senai, eu, o Caravante, nós do blog Impresso 3D e da LWT Software, vamos estar no Senai de Barueri, fazendo uma palestra de evangelização. Deus me dava uma visão e quando o pastor ministrava, eu via como saía aqui do altar uma torrente de glória. Não sobre impressoras 3D. E no dia 8 de maio, eu vou estar no Senai de Franca, com 295 convidados da região calçadista, fazendo uma palestra específica sobre software CAD e impressora 3D para esse mercado. Não, eu só queria fechar aqui agradecendo todos que escreveram no episódio 2. O episódio 2 a gente deixou uma canelada, né? Nós não revisamos um erro que foi ao ar e deixamos com erro mesmo. É, mas agora eu gostaria de falar que o Alex Yasui, ele foi o ganhador da nossa mini promoção que a gente fez no Facebook. Uhum. Ele é a pessoa que descobriu qual foi a nossa canelada. Não contavam com minha astúcia. O limão, gente, caso alguém esteja se perguntando, o limão não é alcalino, ele é ácido, é evidentemente ácido, então... Desculpem, e é bom pro fígado. Então desculpem nosso erro, tanto por seu fígado quanto no fígado cozido. E dia 30, nosso Boteco Tech Podcast está de volta com a síntese do que foi esse mês louco, insano, maluco que a gente viveu de abril. E sem sotaque em espanhol. E sem sotaque em espanhol, com o Caravante de volta. Obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos que nos escreveram. Eu queria agradecer aqui pontualmente o Fábio Abad. Grande divulgação no Twitter, no Facebook, grande participação, deixando comentários. O Guilherme de Lácio, sempre recomendando para a galera da banda, para a galera do rock, que escute nosso podcast. Muito obrigado, Guilherme. Bom, agenda informada, todo noticiado. Continuem seguindo a gente no impresso3d.blogspot.com. Não esqueçam de todos os eventos. Escrevam para nós no e-mail. boteco@gmail.com. E nos sigam no Twitter, né? @emanuelcampos, @vcaravante. E hoje a Yanina Zubowicz, a Alien de Kuala Lumpur, diretamente do podcast Podcastejano, tá aqui com a gente. Então, quem quiser dar um joinha pra essa voz de veludo, essa voz suave de sereia. Gente, obrigado e vamos encerrar com Hocus Pocus, em homenagem ao Robocop do Padilha, com Focus. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Mano, você tem uma dessas impressoras, essas que você vende no tenho. Seu trabalho? Tenho três na minha sala. Posso fazer uma arma? Três? Don't think.